стан. На дом, на трибуласа. Eu, o seu servo João, que também sou vosso irmão, na aflição e na dor. Estava na ilha de Patmos para ser devorado pelas feras por causa do seu amor. Fui arrebatado em espírito e fui levado ao céu. Tive o prazer de ver a face do nosso Deus. Quando eu ali cheguei, eu vi um grande clarão. Então eu me prostrei com o meu rosto no chão. Ouvi por detrás de mim uma voz de trovão. Assim, não temas, meu servo João. Então eu me levantei, prostrei-me para adorar a face de meu Jesus, que veio nos salvar. Cabelos eram brancos e os seus lombos cingidos, os seus vestidos alvos, seus pés eram latão.